DJ Fox, este sim, combata a prostituição infantil. Disque 100, quem cala, consente. Pense no mundo bem melhor, sem guerra, sem morte, onde não sobrevive só os fortes. Sobrevive só os fortes. Os governantes assaltando, roubando nosso suor. O mundo melhor é que eu sonho todo dia, onde a paz reinasse a guerra, todos vivessem em harmonia. A tifaria por aqui, vixe, eu sei é mato, onde alguém dá risada, quer só ver o seu fracasso. Vejo paz entre o sorriso das crianças, nos 13 metros fish, tá puxando por matança. Desde que nasci, sonho com o mundo melhor. Governantes assaltantes, já nem sei quem é pior. Quem trafica, quem te quadra no gogó. Direitos, leis que não favorecem a nós. Permanecem que a classe mais baixa não tem opção por voz. Aonde nosso dinheiro vocês escondem? Vejo uma guerra toda hora, gente passando fome. Hospital público, um descaso total. É normal, não é senhor nem madame. Então tem que esperar 6 meses, 1 ano pro exame. Mas estamos aqui, todo dia na guerrilha, contra qualquer fita. Deus abençoe os trabalhadores que 5 da manhã já estão na ativa. Mais 500 anos escravo de salários baixos, se tornando as condições precárias, não é nada fácil. Desses 500 conto, mal dá pro rango no prato. Mal dá pro rango no prato. Desses 500 conto, mal dá pro rango no prato. Pense no mundo bem melhor, sem guerra, sem morte, onde não sobrevive só os fortes. Sobrevive só os fortes. Se governantes assaltando, roubando nosso suor. Pense no mundo bem melhor, sem guerra, sem morte, onde não sobrevive só os fortes. Os governantes roubando nosso suor. Como o povo tenta, 3 horas no sol quente pra apostar na Mega Sena. Pra mudar de vida, sonhar, ser milionário. Um sonho impossível do pobre alienado. É foda, ninguém contenta com salário escravo. Guerras políticas no mundo sofrem os países mais fracos. Ouro, petróleo, riqueza, tudo disputado. Terremotos, enchentes sem teto, qual é seu nome? Guerra civil dominado pela droga, pela fome. Nesse bang bang a paz é manchada de sangue. Inocente paga o papito, um terrorismo islâmico brasileiro. Menor de ponto pinta no crime o tempo inteiro. Na venda ilegal pra financiar o dinheiro. De ator, atriz, bandido e maloqueiro. Consumidores, sofredores, vítima da química. Epidemia no Brasil que destrói várias famílias. Eu te pergunto, autoridade, saberá uma forma de mudar. Mudar sua lei mais severa pra que todos possam pagar. Sem regalias, sem mentiras, sem hipocrisia, sem fantasias, sem pedofilia. Onde o certo fosse o certo e mentir fosse mentira. Que o dinheiro não tivesse poder, uma justiça corrompida. É que nosso problema é bem maior. Analfabetismo, desemprego, resulta em altos B.O. Criminalidade, facções infiltradas junto com a sociedade. Desvio no governo, nos impostos, o nome é fraude. Sem grade, um absurdo lei. E nada podemos fazer. E nada podemos fazer, irmão. Pense no mundo bem melhor, sem guerra, sem morte, onde não sobrevive só os fortes. Pense no mundo bem melhor, sem guerra, sem morte, onde não sobrevive só os fortes. Sem governantes assaltando, roubando nosso suor.